Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso Café Brasil, um oásis de cultura e reflexão neste mar de pocotós em que se transformou o Brasil. Meu nome é Luciano Pires e estou aqui para tornar os seus próximos minutos mais nutritivos. Abro o programa de hoje citando um filósofo, Sêneca, que um dia disse assim: feliz o homem capaz de ter por alguém tanto respeito que a simples lembrança do modelo basta para lhe dar ordem e harmonia espiritual. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Não quero. Valdemar Seisel, o palhaço Arrelia, faleceu recentemente no Rio de Janeiro aos 99 anos. Qualquer adulto na faixa dos 40, 50, que ainda mantenha dentro de si uma criança, há de se lembrar com carinho do palhaço Arrelia. Houve um tempo em que o Circo do Arrelia era um programa obrigatório para as crianças na TV. Era uma época em que não existia controle remoto e as pessoas assistiam TV comentando, saboreando e compartilhando em grupo uma atividade que hoje realizamos praticamente a sós. Arrelia não gostava que seus companheiros usassem maquiagem carregada, nem roupas muito espalhafatosas. Ele acreditava que as crianças pequenas teriam medo do exagero. Um palhaço que respeitava seu público. Arrelia era um cartunista. Exprimia valores morais sobre a forma de pequenos quadros de humor, piadas ingênuas e uma presença em cena que era hipnótica. Seu abraço, sempre levantando-nos os pés. O cumprimento, que virou bordão num tempo em que os publicitários não haviam se apoderado dos bordões para vender produtos, entrou para a história. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Você está ouvindo Palhaço, do CD Circense, de Egberto Gismonti, lançado em 1980. Egberto é um dos maiores músicos e multi-instrumentistas do Brasil. Aquele tipo raro de pessoa que tem uma relação espiritual com a música. Sabe, aquele sujeito que pega um instrumento pela primeira vez e em alguns minutos está tirando música? Pois é. Essa canção foi escolhida uma das mais belas do século XX. Eu não sei quem escolheu, mas eu concordo. Assisti a uma apresentação de Arrelia na Associação Luso-Brasileira de Bauru. Eu acho que era o comecinho dos anos 70, ou então o final dos 60. Eu tinha lá meus 12 anos e ele já tinha algo como 60. O que me chamou a atenção foi que eu vi, debaixo daquela maquiagem, um velhinho. Dava para perceber as rugas e isso me incomodou. Pela primeira vez, passou pela minha cabeça que talvez aquela figura mágica não fosse eterna. O meu palhaço Arrelia estava envelhecendo. Isso me dava uma dimensão diferente da vida. Se meu herói ficava velho, talvez tudo ficasse também. Pois eu desconfio que o Arrelia sabia do impacto de seu envelhecimento sobre seus pequenos fãs, tanto que esperou até que todos se tornassem adultos para então morrer, aos 99 anos. Salvo os parentes, sua morte não causará lágrimas em criança alguma. É, mais ou menos, né? Eu não sei quanto a você, mas eu, de adulto, só tenho a casca. Sentadinho, lá na sala de comando, esperando a chance para sair, continua o Lucianinho, que na ilimitada sabedoria de seus eternos 12 anos, quando é perguntado como vai, só tem uma resposta. Muito bem. O Lucianinho sente falta do Arrelia. Não entende a pressão do mundo para que a resposta àquela pergunta de como vai seja mais ou menos, muito mal. Não interessa. Para que você quer saber? Lucianinho também não entende o Brasil, onde o palhaço mais famoso vem do estrangeiro. Chama-se Ronald McDonald e tem como função, em vez de fazer rir, vender hambúrguer. Por sorte, no lugar onde o Lucianinho vive, tem um espaço pro Arrelia. Um espaço onde seus heróis nunca envelhecem. Voltando à nossa conversa sobre as referências que estão desaparecendo ou sendo trocadas por celebridades, eu lembro-me que nos últimos tempos fui ensinado a odiar os Estados Unidos de Bush. Mas eu amo os Estados Unidos de Cole Porter e de Neil Armstrong. Ensinaram-me a odiar a Inglaterra de Blair, mas eu amo a Inglaterra de Shakespeare e dos Beatles. Tenho que odiar a França de Napoleão, mas eu amo a França de Aznavour e Émile Zola. Odeio a Alemanha de Hitler, mas amo a Alemanha de Einstein e Beckenbauer. Odeio o Brasil de Fernandinho, Beiramar e dos Pocotós, mas amo o Brasil de Fernanda Montenegro, Machado de Assis, Betinho, Fittipaldi e Arthur Moreira Lima. Amo o Brasil do carnaval, dos empreendedores, da democracia. Quando viajo em pensamento, com surpresa eu descubro que para cada razão de ódio encontro 10 de amor. No entanto, para nossa ignorância infinita, reconhecer e celebrar a virtude é sinal de fraqueza. No mundo de hoje, o confronto, a crítica e até mesmo o ódio são mais socialmente aceitos que as expressões de apreço. Isso é muito ruim. Porque o apreço é uma atividade que cria valor. O apreço energiza as pessoas, faz com que elas excedam seus objetivos e limites percebidos. Se olhássemos mais para a virtude e menos para os defeitos, descobriríamos que o mundo é composto de gente igual a gente. Bandidos, malandros e idiotas são exceção. E quando tudo é muito parecido, é a exceção que aparece. Pois, nesses assuntos de amor e ódio, não entre simplesmente na onda. Não odeie aquilo que está na moda. Use a mais poderosa arma existente na face da Terra, que é só sua e ninguém pode tirar. Sua liberdade de escolha. Que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só que coisa incrível o meu coração, todo pintado e nesta solidão, espera a hora de sonhar. Representam bem ou mal, Você está ouvindo Sonhos de um Palhaço com Antônio Marcos. Se tem mais de 40, deve estar arrepiado. Essa música é de Antônio Marcos e Sérgio Sá. O mesmo Sérgio Sá que eu estou vendo ali na sala da técnica, fazendo a direção musical deste nosso Café Brasil. Grande Sérgio, como cantava o Antônio Marcos, não? Pinta o rosto pra viver. Veja o sol e há quem diga que o palhaço é no grande circo apenas o ladrão do coração. Encontrei outro dia um texto na internet sobre algo que anda raro. Gentileza. Gentileza. Lembrei-me da música Gentileza, de Marisa Monte. Fui atrás e encontrei uma história deliciosa. José da Trino, nascido no interior de São Paulo, foi morar no Rio quando tinha seus 20 anos. Em 1961, 7 dias após uma tragédia em Niterói, o incêndio do circo americano, da Trino recebeu um chamado divino e dedicou o resto de seus dias a consolar as pessoas, perdoando-as e ensinando-as a perdoar umas às outras. Chamava todo mundo de Gentileza, e daí seu apelido, Profeta Gentileza. Vestido como um apóstolo, pregava nas barcas Rio-Niterói. Nos anos 80, pintou seus escritos nas pilastras do Viaduto do Caju, com um tipo de letra muito peculiar e na altura exata para quem passava de ônibus pelo local. Transformou-se num tipo popular do Rio de Janeiro. O Profeta Gentileza morreu nos anos 90, aos 79 anos. Um dia, um ogro qualquer mandou apagar os seus escritos com cal. Felizmente, um professor universitário conseguiu organizar um movimento de recuperação e tombamento dos escritos do Gentileza, cuja história acabou imortalizada na música de Marisa Monte. Gentileza gera gentileza, dizia o Gentileza. Gentileza demonstra educação, apreço. Um sorriso, uma expressão educada, uma demonstração de eu me importo, são capazes de provocar milagres. E o Brasil, hein? É um país gentil? Eu acho que sim. Aliás, eu tenho certeza que sim. Até no hino a gente canta, dos filhos deste solo és mãe gentil. É certo que algumas cavalgaduras tentam apagar esse nosso espírito gentil, caloroso e bem-humorado que encanta a gente do mundo todo. Mas somos sim um país irresistivelmente gentil. Demonstramos apreço. E repetindo o que eu já disse minutos atrás, infelizmente no mundo de hoje o confronto, a crítica e até mesmo o ódio são mais socialmente aceitos que expressões de gentileza ou de apreço. Isso é muito ruim. Porque o apreço é uma atividade que cria valor. O apreço energiza as pessoas e isso faz com que elas excedam seus objetivos e limites percebidos. Gentileza e apreço deviam ser obrigatórios. O profeta Gentileza recebeu um chamado divino, assumiu uma missão, largou família, negócios e passou a pregar apreço e gentileza. A maioria viu nele apenas um louco, que sujava as ruas com aqueles escritos sem importância. Mas alguns, como Marisa Monte, viram um poeta, um sábio, e cantaram: "Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza." Agora pare e responda à pergunta do profeta. Gentileza, você tem sido verdadeiramente gentil ultimamente? Da libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Tenho um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Eu quase posso falar. Esse som que remete à música caipira de raiz é dos Mutantes. Chama-se 2001. Foi escrito por Rita Lee e Tom Zé no auge do psicodelismo dos anos 70. Irreverência e inovação de um conjunto que quebrou ao meio as convenções da música popular brasileira. Durante anos, eu jurava que a música começava com Estátua da Liberdade, quando na verdade é Astronauta Libertado. Astronauta Libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. É engraçado como funciona esse mecanismo da criação de referência, você não acha? Pois lembra-se daquela bomba que matou o nosso diplomata no Oriente Médio? E aquele foguete brasileiro que a gente ia lançar e que explodiu? Foram duas bombas. As duas explodiram longe. Uma no Iraque e a outra em Alcântara. Uma veio do ódio, a outra veio da tecnologia. E o resultado foi muito triste. Ambas mataram brasileiros. Técnicos à frente dos setores onde atuam com brilho. Um destacando-se na ONU, nos palcos mais agressivos do planeta. E os outros num setor ultra avançado que tenta levar o homem para outros planetas. O Brasil não merecia. Precisamos desesperadamente de gente talentosa que nos sirva de referência. De técnicos, diplomatas e políticos eficientes. E descobrimos que os temos da pior forma, com a bomba. A bomba é notícia. E a mídia revela Sérgio Vieira aos brasileiros. Um alto diplomata da ONU, um dos nossos fazendo acontecer e sendo admirado e respeitado pelas maiores autoridades mundiais. Fazendo a diferença. Lutando pela coisa mais preciosa nesses tempos bicudos, a paz. Mas quem era esse sujeito, hein? Onde é que ele andava? Não o conhecíamos. Pouco ou nada sabíamos do seu trabalho. Para a mídia, aquele brasileiro era apenas uma curiosidade. Um de nós metendo-se em lugares improváveis e fazendo um trabalho que não entendemos. Mas para a mídia, Sérgio Vieira merecia, enquanto vivo, algumas menções superficiais. Que pena. Precisamos tanto de gente na qual possamos nos inspirar. Precisamos de modelos, mas só soubemos que tínhamos um com a bomba. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Já naquela explosão do foguete em Alcântara, morreram 21 brasileiros. Um golpe no programa espacial Tupiniquim. Mas que programa é esse, hein? Para a mídia, Alcântara só é notícia quando um foguete explode. Ou quando serve de moeda de negociação com os Estados Unidos. Para nossa pobre e medíocre mídia, Alcântara só é notícia quando explicita o fracasso tecnológico ou administrativo do brasileiro. Que pena, que pena. O que estava sendo feito lá, a qualidade de nossos técnicos, o nível que atingimos entre os países, os objetivos, os benefícios do programa, isso não importa. Importa a falha. E só descobrimos que tínhamos técnicos de alto nível, brasileiros, depois da bomba. Só descobrimos que nossa capacidade de colocar um satélite em órbita a custos baixos causa apreensão em gente grande depois da bomba. Perdemos a oportunidade de nos orgulhar daqueles brasileiros enquanto vivos. Pois depois das bombas, fomos massacrados pela mídia. Aqueles brasileiros esquecidos viraram herói para cá, herói para lá. A caça aos incompetentes que permitiram que a bomba explodisse. Como eram importantes, eficientes, admirados e imprescindíveis os brasileiros que a bomba matou e dá-lhe lágrimas. Pois eu preferia ver toda essa homenagem e reconhecimento enquanto eles estavam vivos. Mas a mídia precisa da bomba. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem Você ouviu a voz maravilhosa de Ney Matogrosso nos Secos e Molhados, lembra? Cantando Rosa de Hiroshima. Algumas músicas eu vou deixar que toquem inteirinhas nesse programa. Eu não tenho coragem de cortá-las. Essa é uma delas. Um poema de Vinícius de Moraes, musicado por Gerson Conrad, que trata das bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Vinícius prova com essa música que é possível fazer poesia até mesmo com a estupidez do homem. Café Brasil. E é aqui que termina mais um Café Brasil. Viu quem veio? Arrelia, Antônio Marcos e Sérgio Sá, Mutantes, Egberto Gismonte, Sêneca, Marisa Monte e os Secos e Molhados. Bom, né? Gostou? Não gostou? Então visite www.lucianopires.com.br ou ligue para a operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. Termino o programa de hoje com mais uma homenagem ao Arrelia, com Mário Quintana e seu poema Inscrição para um Portão de Cemitério. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre, uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis, o imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu. Café.